Aí, DJ Jefferson, é hora de dar show. E a partir de agora, performático e o eletrizante, pra cima, maninho! O do Dedé é ruim de invadir, nós com os alemão vamos se divertir. Hobby. O Dedé eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem bagulho doido. E é pra subir. Tô fim de rock hoje. Até a pop treme. Não tem mole pro exército civil, nem. Pararam o point show hoje. Eu dou maior conceito. E o Adriano Parque? Amigos. Bora, Leone, bora. Mas morro. Bora, Carla. De, também é terra de Deus. Ei, Deus! Gabriel Ferrari. Yeah. Bora, Bumô. Adriano Moraes. Parra, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. E doido, doido. Hoje eu vou ativar o modo Netinho. Daquele jeito. E já por aqui também o nosso brother Fábio Góes. E aí, Celo? Filha passa, Raíssa. E aí, Raíssa, Raíssa? O do Dendê. Tops da... Pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Isso é tripe, sou de do boyzinho. O Doldão. Cada talentinho, quebra de ladinho. Impressiona por um mal, som desse pontinho. Cada talentinho, quebra de ladinho. Pra quem esperou, ao som desse pontinho. Pra quem aguardou, cada talentinho. Os gordinhos, quebra de ladinho. Espetacular, a partir de agora, a gente assume o comando. O eletrizante começou chegando. Chegou chegando, eletrizando, chegando. Se quer dar um rolé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Sabe por quê, minha filha? Tu já sabe qual é. O baile da Santinha conquistou o Brasil inteiro. Vamos pra gaiola. Tamo junto, garoto. É tudo bom. Heróis. Vamos lá. Bigode fino, cabelina. E aí, Bob, da coxinha do Bob. Bora, Dudu. Olha o Samir. Samir tá meio alterado hoje. Joga a mão pra cima e grita aí, droga. Vai, Miguel. Senta, senta. Patrocinadores aí! Senta, senta. Estúdio Moda Cá! Vai no Multimarcas! Do centro, som do GG! Boutique Multimarcas! Eu vou te todo mundo fechado com performático! Janeiro! E tu já sabe qual é o baile da Santa. O eletrizante do Pará! Chegou o mulherão da zorra que você respeita. Tá louca, tá solteira. Lupita Maravilha. Poderosa, cheirosa. Te rasga, minha filha, bora. Que quer? Bora que hoje eu tô afim, viu? Metralhadora de mulher. Diego Sanches. Incha, ela passa maravilha. Abaixa! Rosa. Abaixa que é tiro. O performático laçador. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Deixa por aqui. Deixa ela passar que eu não vi. O Dudu da Face. O Erlum DVD. Ela passa. E claro ele. Melhor. E aí, Matheus, BBC. Abaixa que é tiro. Aí o fiel olha pra mim de cara de bandido, diz. Oh, que swing é esse? Eu faço cara de bandido e acha graça. Bora, fiel, põe na fita. Tamo juntos. E aí, Jonas. Ao lado, em frente do Parango, pela reta guarda, no verão 2019. Sim, sim. Bora, Júlio, tá na área. Irmão. E de semana, tô preparado. Chama as meninas. Vamos dançar. Hoje o tô chegando, tô na área. Ronaldo Noi, o Neguinho. Chama 48 horas ao lado do espetáculo. Tamo junto, Ronaldo. E o que vem pra hoje é festa open bar. Elas bebem a gente, pá. Elas bebem a gente, pá. A novinha, a novinha. Aguarde que tá chegando o novo hobby. Tudo novo de novo. Elas bebem a gente, pá. A novinha, a louquinha. Sábado, Palácio dos Bares. Bares. Sábado, dia 8 de junho, Palácio dos Bares. Sucesso! Já no domingo! Domingo, dia 9 de junho, Pompilho Acústico. E na segunda-feira! Segunda, dia 10 de junho, Ilha Bela no Combo. Chama todas as amiguinhas. Vou fazer onda de jet nesse dia. Ei, novinha, já pode passar o zap. Chama todas as amiguinhas. Hoje o baile é de verdade. E o que vem pra hoje é festa open bar. Elas pá, elas pá, elas pá, elas pá, elas pá, elas pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Vai começar a esquentar! Vamos lá! Dá-lhe meu homem! Brigava todo dia com a dona. Por ir pra Colômbia toda semana. Colômbia. O unha que era fofoca demais. E ela acreditava. O jeito foi Colômbia. Ter que virar o jogo. Mudar meu status. Meu show do Ruby. Desculpa, amor, Colômbia. Mas isso não. Chico da Pedreira. Adriane Moraes. Nenhum. Tá aqui juntinho comigo. Fui feliz com ela. Aqui. Fiquei com ela juntinho. Marcelo da GDG, comando da reta agora, Marcelo. Filho Fábio Góes, toda a galera tá bonita mesmo hoje, viu? Como sempre. Alô, meu DJ Jefferson. Estamos aqui também, meu parceiro Bruninho, o Dani, a Miné GDC. Um abraço pra vocês do Black Format. Bora, Igor. Mais um. E o cara que comanda o açougue, tá ao lado. Ah, e até cá, vem em mim. Casa de é nóis. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Passei de espelho deitando na minha. Cadê minhas mulheres solteiras hoje aqui no Pompilho, hein? Opa, essa menina mete muito gostoso. Dá pra ver que ela gosta do que faz. E a novinha? Novinha, safada e simpática. Deixou o Kevin com gosto de. Bora, Jaque Paula! Vai, é bola pro pai, vai novinha. Bela Tati! Des... Bora, meu império! Vai. Pela reta guarda! Não vai, é bola pro pai. Novinha vai. Deixa por aqui também. O Ed da série, o RD e a família Passat Moral. Um abraço pra vocês também. Sento no bico da Glock, rebola e tiro o shot. E vem, vamos fuder. Vem, rebola na Ricardo Guerreiro. Eu sei que tu se excite. Tu sabe que é nóis, né, meu brother? O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de. Ele trouxe a galera de samba hoje pra Gucci Robbie. Enquanto menor embraça com a garrafa transparente. Enquanto menor. Bora lá, lindas intactas! Balança, a brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão. E hoje eu tô menor do. Balança, a brisa subiu. Alô, Celo, bora, Celo. E aí, Carlinha? Carla Leone, Adri no Parque. E aí, Potter? Letícia Tavares. Vem deslizando devagar, vem caixota. Tu sabe que eu faço com. É o sim, bumbum. Tá, mas já vale pra tu não se envolver. Marca pra. Aí ela queria namorar. Pra nós fuder. Mas só. É, nós é bandido, mas não namora. 157. É só um pente, ali vai embora. Essa eu fiz pra tu caixota descer. Bota já descer, bota já descer. Ela queria só os bandidos. Então. Mas ela quer o seu envolvendo. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7. Ela quer o 5-5. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. Planejei um assalto pico. Planejei um assalto foda. Mais valioso que ouro. Mais valioso que nota nossa tropa. É o seu. Deixa o Freitas. É o seu. Que prazer mesmo receber você hoje. Aqui no Bombinho, né? Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Quem é que tá solteiro aqui no Pompilho? Põe a mãozinha pra cima. Quem é do Paysandu? Põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. E quem é do Remo? Joga bracinho pra cima e faz. cima do remo pra mim aí. Quem é do Paysandu dá um grito. E quem é do remo, deixa mãozinha em cima e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. Quem é do remo, dá uma vaia no Paysandu aí. Quem é do Paysandu, dá uma vaia no remo. Juninho, é daquele jeito, maninho. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Ah, eu tô cansado de caô, de sufocação em casa. É, hoje eu quero trair. Hoje eu quero trair. Trair. E ele e o Renatinho da TF. Lebrão é do jeitinho que... TF pela retaguarda. Vem. Porta vizinho. Lugar. Tamo juntos. Vem. Meu parceiro Danilo. Tigrão. Vem a primeira dama. Tá na cama. Bora tomate. Tá pre... Alex do lanche. Tchutchu. Tá aí comigo, bora poro. E aí, Bruno? Vou te jogar na cama e te dar muita pressão. Não tá porra, Bruno. Rapaz, não posso esquecer do maluquinho. E aí, maluquinho? Agora eu vi o Danilo. Tá aqui com seu pretinho. E aí, Danilo? Te pegar no... Tamo junto, tu sabe, maninho. É muito carinho. Eu quero um rala. GDC representando hoje, maninho. Fazer. Escute o refrão. É do jeitinho que eu vou fazer. Vem, vem. A nova era espetacular chegou. A nova era espetacular chegou. Sábado, dia 8 de junho, Palácio dos Bares. Domingo, dia 9 de junho, Pompilho Acústico. Segunda, dia 10 de junho, Ilha Bela, no Combu. O novo Mega Robson já é uma realidade. O robô mais lindo do século. O robô mais lindo do século. Tecnologia de última geração. Tudo novo de novo. A nossa história é escrita pelas mãos de Deus. Já chegou, tum. O eletrizante já... Já tô na área, tum. O eletrizante já chegou, tum. O e primeiramente chegou, tum. Boa noite. O eletrizante já chegou a todos presentes aqui no Pompilho. Chegou, tum. O ele... Boa noite, povo, que eu cheguei. Vai, vai. Vai aumentar e a pressão vai aumentar. Mais pólvora. que não. Todos a bordo! Foi, e foi, e foi, e foi, e foi, a mãozinha pra cima. Bora começar, bora começar, bora começar, daquele jeito. A fada sente, a fada sente. E aí, o Fagner? Sente, a fada sente, a fada sente. Papagando, brasileiro. E agora? Pa, pa, pa, pa, pa, pa. É pressão pra todo lado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tchotcho tá mil grau do meu lado. Isso, deixa no escuro que essa pergunta aqui apaga, apaga tudo. Tem que ser no escuro. Apaga tudo, apaga. Quem é que tem um amigo feio aí? Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo, apaga. Aí tu começa a apontar pra aquele teu amigo feio, volta. Apaga tudo, apaga, apaga. O meu tá aqui do meu lado. Apaga tudo, apaga. DJ Bruninho, apaga, apaga, lá do páreo. Apaga, apaga. Ele trouxe reforço, não tava bom só ele, trouxe o Caio. Apaga tudo, apaga, apaga tudo. Meus amigos feios estão aqui comigo. Aí tu começa a apontar pra ele. Apaga, apaga tudo. Aquele teu amigo que só pega as meninas sem baixar. Cadê ele? Apaga tudo, apaga. Apaga, cadê ele? Apaga tudo, apaga, apaga. Aponta pro fiel agora. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu... Pega fogo! Saiu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas... Bora, fiel! Tenho uma moto e as novinhas... Vai, vai! As novinhas aqui do hobby, elas me adoram. As novinhas aqui do hobby... E aí, Marcos? Vem embora, vem embora. Tamo junto, maninho. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Deixa o brinquedo bem. Sentar com força, machucando esse piru. Olha ali, chegou. O meu parceiro Bios, Bios Almeida. E aí, bicho Marques. Um abraço do meu formato gigante. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Renatinho ATF. Uma moto. E aí, Renatinho? Minha me adoro e as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. Mas eu tô gostando. E as novinhas me adoram. Eu tô gostando, eu tô gostando, eu tô gostando. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Gente, daqui a pouquinho a gente vai sortear vários brindes aí da Dani Exclusive. Galera do Páreo vai sortear já já pra galera aqui, viu? As mulheres, mais precisamente, né, brinde? Dani Exclusive, daqui a pouquinho tem brinde. Onde eu chego, não tem jeito. Abraça pra um pau. Eu viajo nela. Eu tiro um pedaço dela. O meu parceiro Dark. E aí, Dark? É nós, meu brother. E aí, gato guerreiro? Eu pago mesmo, a figura é no jeito. Ela só quer o vilão, ela só quer o bandido, ela só quer o chamo de também. Ela só o meu parceiro maluquinho, o Scooby, é o vilão, o Miyagi, é o bandido. O meu parceiro rebaixinho da TV. Ela só quer o bandido, ela só quer o vilão. E também chamei o brinde, o da Dani Exclusive. O daqui a pouquinho vai ser pressão, maninho. Ela só quer o bandido, ela só quer o vilão. Ela só quer os bandidos. Ela só... Alô, Matheus Senna, tamo junto. Bandido, ela só quer o vilão. Quem sabe fazer o caqueado vai fazer agora. É o vilão. Ela... Aí ela pega, vai lá pra casa do cara doido. Ela só quer o... Pra fazer o quê? Ela só quer o vilão, ela só quer o bandido, ela só quer o vilão. Ela vem pro meu barraco pra pegar já de ladrão. Ela vem pro meu barraco pra pegar já de ladrão. Ela vem pro meu barraco pra pegar já de ladrão. Então pega a chave, mete! Pegar já de ladrão. Pega a chave, mete ficha. Pega. Ei, Fernandinho! Mete ficha. Pega. É do jeito que tu gosta, Fernandinho! Pega. Ficha. Pega a chave, mete ficha. O rock desguiado, onde é que eu encontro? O rock desguiado, onde é que eu encontro? O rock desguiado, onde é que eu encontro? O rock desguiado, onde é? Encontro. O rock desguiado, onde é? Encontro. O rock desguiado, onde é? Mais pólvora! O meu parceiro Tico da Pedreira, Adão e Moraes, Fabinho Ferrari. Hoje não. Dinheiro no bolso e tiver assim. Eu vou pro baile de da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Olha aí, Júnior. Hoje é o Domingão das Mães. Já estamos aqui com os brindes para algumas mamães aqui, ó. Algumas mães de presente. Temos os brindes aqui da Dani. Exclusive, o meu parceiro aqui, Bruninho, do Vale Salvador também. Fechado com a Dani Exclusive, junto com o Cobiçado, junto, misturado. Já tá aqui, ó. Os brindes para sortear para as mamães aí. Vai de todo aí, Júnior. Aqui, viu? A Mole tá chegando pra dominar tudo o nosso estado do Pará. Tem a loja local na Padre Otico, em frente a Norte Refrigerações, na Padre Otico, num comércio, e tem outra no Novo Econômico, antiga Yamada, aqui no Jurunas. Só quem é mãe, joga a mãozinha pra cima aí. Só quem é mãe, joga a mãozinha pra cima aí. Joga a mãozinha pra cima aí. Só quem é mãe, joga a mãozinha pra cima aí. Joga a mãozinha pra cima aí, Bruninho. Joga dois pra mim, que eu vou jogar aqui pro camarote, vou jogar aqui pra frente. Presentinho das mães, viu, hoje? Vou dar-lhe uma, dar-lhe duas, três, vai! Mulher, caiu aqui o bagulho. Depois, é mais esperto, é lei do cão aqui o bagulho, é lei do cão. Vou tentar jogar uma ali pro camarote, ali. Joga aí. Tá aí, ó, clareou! Joga uma pra cá, uma pra cá, pra cá. Pra cá, uma mamãe aqui, ó. Aí, poção! Pegaram já aqui da frente, já? Pegaram? Registrou tudo aí, Caio. Dani Exclusivo, obrigado. Todo mundo aí com a gente, meu parceiro. Junto misturado, Palio Safadão e Robson. Bruninho, dá uma alô aqui pra galera rapidinho aqui. Dá um salve pra galera do Dani Exclusivo aí, que você é nós, você é nós. É isso aí, Maninho. Dani Exclusivo, a loja top do comércio, Maninho. Tá no Robson, tá no Palio, Maninho. Isso aqui tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Dá-lhe soquinho, Bruxel, soquinho, Bruxel. Bora aí, doida eletrizante! Explode o bagulho! bora na pressão de novo, bora na pressão, bora na pressão. Bora eletrizante, e o bagulho, e o bagulho, e o bagulho. Tá, tá, tá, tá, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. E as periquitas gostam? Que tem doida quando vê os cara doido, cara doido, cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê. Meu amigo Laís, e aí Laís, é nóis, um abraço do DJ Jefferson. O meu parceiro é Helder, poderoso, minha amiga Rafinha poderosa, Nara bandida, bora Nara, um abraço aqui do Júnior. E no telão do Hobby, Casa de Carne São Domingos, do meu grande parceiro Saúde, deixa no telão aí. Casa de Carnes São Domingos. Vamos endoidar. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar... Já por aqui me passando Vinícius. E aí Vinícius, tu é nóis, tu sabe. Um abraço do DJ Jefferson. Essa menina pede muito gostoso, dá pra ver, ela gosta do que faz. O melhor, um abraço do Performático, viu Vinícius. Deixa eu quero com gostoso, quero. Alô, Mel. Vai, a bola pro pai, vai na minha vai. Descendo, descendo. Vai, a bola pro pai, vai na minha vai. Descendo. Olha o nosso Uber. Vai, com a gente. Vai na minha vai. Descendo. Esse é o lugar dele, já viu, Letrizante? Bola pro pai, vai na minha vai. Olha o Uber. Descendo. A mãe quis vender demais uma filha e virou um controle sem pilha. Pra que foi maltratar a menina? E hoje de maior. Eu quero é mais pressão, Letrizante. Vai, vai na minha vai. Aí garçom, chegue mais aqui. O da mesa da Carlinha Leones e do meu parceiro Trigo Parque e o Potter aqui do camarote. Hoje eu tô no Robinson e não quero nem saber. Hoje eu tô no Robinson e não quero nem saber. Aqui onde a filha endoida e a mamãe não vê. Aqui onde a filha endoida e a mamãe não vê. Aqui onde a filha endoida vai começar a mamãe não vê. Aqui onde a filha endoida e a mamãe não vê. Aqui onde a filha endoida. A pressão tá começando e o calor tá aumentando. A pressão tá começando e o calor tá aumentando, aumentando. E aí, Bob da Coxira? Tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando. Explode o bagulho! Mamãe de primeiro, mamãe de primeiro, mamãe de primeiro. Bata na samba, bata na samba, bata na samba, bata na samba, bunda na ilha, mão. O meu parceiro Ronaldão! E aí, negão, como é que é, garoto? Alô, X8! O DJ é desguiado e tá botando na pressão. O DJ é desguiado e tá botando na pressão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro... É, Ronaldão da empresa Oi. Torce pro papão, joga a mão... Abuga, sou gordo. Quem torce pro papão. Chega mais no camarote aqui, garçom. E o rock tá fervendo, o bagulho já tá doido. Com o Gila. O rock tá fervendo. Rapidinho. Mãozinha pro alto, só a torcida do Remo. Joga a mãozinha pro alto, só a torcida do Remo. Joga a mãozinha pro alto, só a torcida do Remo. Joga a mãozinha pro alto, só a... Beijo, Freitas. É, DJ Melry. Ela veio com o tio Robert. Bitch, be meu child. Say hey, hey, hey. Faz o seguinte. Daqui a pouquinho a gente volta nesse mesmo ping. Mas que tal tocar um pouquinho assim, ó? Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado. Pensando em ti, o que será? O que será da minha vida? Se não te ama, não provar seus beijos, não dá. Diga por que você partiu. Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltrata, te digo. Vou falar das coisas, uma a uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E das canções arrumo um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda a vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora. O fiel, o tio boy, aí, tá aí com a gente, tamo juntos. Canta minha alma. O empresário Lucão, Tava Maria, Styler, William, o Big Big da Like. E aí, Renan Boideira, é nós. Meu coração é super pop, ter. Essa galera enlouquece com S. Digas, Eris e Juninho. É Bruno, o Betinho e o Jô. Tamo junto, Maria, nós no Robert. Meu coração é super pop, tamo junto sempre, sempre. Enlouquece com S. Digas, Eris e Juninho. Chegando, o Betinho e o Josimar. E aí, Léo? Tá do show do espetacular. Falou que é 48 horas de rock. Ele vai se juntar com Mochila daqui a pouco. Sabe por que eu voltei? E aí, Mochila, tamo juntos. Não, olha o Mamute. Rock doido. NG. Viver na solidão sem você. Me aceite de novo. Letícia Tavares. O meu amor vou te dar. Epote. Eu quero abraçar com muito carinho meu parceiro Matheus Menezes. Vem a primeira dama, Keila. Até a lua. O meu parceiro Erlando DVD, a primeira dama também tá aqui comigo. Presente. A Sueli. Vem, amor. Um abraço aqui do Júnior. Vem aqui. Esses caras são considerados, papai. São Robin na veia. Bora, GDK! Eu sou GDK. Bora, Netinho. Roda o hino, garoto. Eu sou modaca. E o quê? E pra sempre eu vou ser. E as meninas do estúdio modaca. Valeu! Assim você soubesse o tanto que te amei. Teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Bora, Chico. Fabriele. Fabinho. E aí? Meu parceiro Hélio, que... do RD. Não quero mais você, não volta atrás. O Hélio da série, pai. Sou pastor. RD do passado, tamo juntos. Hoje eu vou sair pra. É nóis. Com uma galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Hoje o empresário maluquinho. Pra e é maluquinho, tamo junto, Maninho. Deixar o som me levar. E na batida. Bora, Doni. O príncipe, o som. Como é que é, Donilo? Sou galera. Vai todo mundo pra beirada hoje. E se você? Sem você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. O meu parceiro Fábio Góes. Oh, yeah. O meu parceiro Demis. Você é bom. A Isa. E aí, Celo? Fica imaginando a tua boca dizendo. O Gato Guerreiro. E aí, Mari? Você e o Juninho, tamo junto, bora, Su. Você parece que. Tô no rolo. Que precisa aprender. O meu amor. E Juninho? Vida... Olha que apareceu o Dieguinho. E aí, Bruna Cardoso? Tamo juntos. Desde o meu aniversário, agora que ele apareceu. Onde não estiver, a minha. E aí, Bobom? Vai pegar uma pizza hoje, Bobom. Tu vai ver só. Não adianta esconder. Eu tô machucado hoje por você. O meu coração é um menino que chora por dentro. Aquela noite de amor. É Vinícius! Que a gente invade o Beira-de-Beira-de-Beira. Isso tudo passa. O Fernandinho do Guamá. E o vizinho do Performático. E Fernandinho, tu é nós, tu sabe, é nós. Sempre, Maninho. Eu sei que o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. Oh, yeah. Grita, meu império! Você é dona dos meus sonhos. Jaque Paula. E aí, Tati? Manda a tua boca dizer. Tamo juntos. Vem pra mim. Mega Robson, a emoção que faz você dançar. Dançar. Só que tem um amigo que tá sofrendo pela ex ou pelo ex aí, aponta pra ele nessas horas. Cadê ele? Cadê ele? Segura o coração agora. Vai começar aquela sequência que o cara mesmo não querido ele lembra. Tu vai lembrar, Jefferson, daquela que tu chora toda noite? Essa desgraçada me atenta. É só eu chegar em casa. É desse jeito aqui, ó. Eu sei que vou sofrer um tempo, é natural, não é assim que sou. Segura o áudio agora, moleque! Nasci amanhã, sem imaginar nada, pensando. Vai de gala fora, diga só. Vai ser te reencontrar, e fingir que estou bem. Que... O fiel diz que pegou, você não vai mandar áudio. E assim na altura, meu parceiro Paulinho. Não... E aí, Paulinho? Dentro... Tá aqui comigo, valeu! É de você. Que eu vou conseguir. Rapaz, tu vara agora, Helk. Fico com o coração chorando. E se meu parceiro Helk da fez, eu vou ficar garanhão. Sonhando por um segundo acreditar que a gente ainda tá namorando. Alô, Juju! Toda vez que eu tento te esquecer, me lembro mais. E Bruno? E tudo que eu faço. Tu tava mais ou menos assim naquela época, né, Bruno? Onde você. Yasmin, o bombom, Nara Bandida, demais, tudo na fita. Por isso que faz, eu tô preparado pra te ver. Hey! Bruno! A música do momento. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. Segura o coração, Lari. De uma só errada pra te perder. Eu levei. Viaja áudio, né, Lura? Pra te apaixonar. E um minuto só. Que fase! Perdi você. Aí tu conhece? Conhece alguém que jogou fora um diamante. A gata é doida nessas horas. Por até. Mas... Davizinho! Manda pra ela, Davizinho! Que já trocou. Hipótese. Grande amor. O risco é, mas eu troquei. E agora? Coração me faz. E o quê? Uma aventura por uma paixão. Segura o coração, gente. Peço por... Fala, Rodrigues! Como é que você faz um negócio desse? Essa música aí. Paro pra sempre por aí. Eu só lembro da minha grande amiga Jai. Ela falou. Da grande família. Mais conversa. Agora dorme com ela. Quem se levantou e eu notei. Colocou o vestido novo que eu te dei. Não se despediu pra trabalhar. Eu vi quando botou o réu que tá quieto, isso diga sabe. Foi abrindo a porta devagar. Com maldade pra. É o que a gente vai amanhecer hoje, viu? As mensagens não paravam de chegar. Vamos lá no parque mais tarde. Show pra ler no carro, tu. Já é, já é. Despistar. Eu fui. Tô de rock hoje. Traz, seguindo seu itinerário. E na cabeça a frase não tem nada a ver. Eu pude perceber que era o contrário. E o quê? Me fez. Bora, Igor. Mas o mal que eu nunca fiz, portanto te quero. Escuta essa música aí. Já não tenho nem ouvidos pra você. Só me resta te dizer. Pode tirar tudo de lá. Tire suas coisas de lá. E eu? Eu nem quero ter que te encontrar. Deixa a chave do carro. Pega o cigarro. Eu não gasto de agora eu vou falar. Olá, bom. Estou cansando. E aí, Degão? E o seu lugar no comissado. O nosso produtor de marketing registrando tudo. Esse é o salário dessa traição. Toma mais uma agora. Agora Netinho desliga a internet nessas horas, Netinho. Que pariu. Você tem um entendimento. emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá. O Damizinho beijo, e o Potter. Barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do o nosso blogueiro Damizinho Curtição. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Alô, Stephanie Lopes! Pra quando você... Manda o áudio agora, minha filha, manda o áudio! E quando? Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. E antes? Antes de amar meu bem, testa esse amor. As mulheres incorporam nessa música, gente. Quando for beijar alguém, testa esse beijo. Se não saia, aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Gente, e vai dar uma volta e vem me ver. Olha o estado do Bob. Uma briga e outra de vocês. Eu nem conheço ela. Coloca o Paulinho Carlos no telão aí, Wagner! Bora! Primeiro que eu nem devia estar aqui. Paulinho Carnes. Segundo, você não tinha. E o meu parceiro Paulinho Cachorrinho. Paulinho Carnes, fechado com o eletrizante. Eu atendi, eu penso não, mas falo sim. Primeiro que eu sei, bem pior que eu. Meu parceiro Big Big, número peso, meu parceiro Lucão William, o Matheus Ricardo, Coutinho. É uma oportunidade que ele disse. Você, que não deixa a gente conhece quando uma mulher tá na fita. A gente conhece. Você, ela fica com outro olhar essa ligaçada. Hora de prazer, eu venho porque eu não tenho nada a perder. Já você. Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor. O que tu quer aí, Pompilho? Vê se me esquece e some. Se eu te ver de longe, vira... Tá doido pra machar, né, Pompilho? Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não... Manda o Marcelo dormir. Vamos fazer assim. Juliane Silva, procura. Beijão, Juliane, aqui no Júnior. Medo de te perdoar. Eu tô falando mal. Eu tô falando mal de você. Que você nunca soube fazer. Olha o Uber. Era o avô. É o Uber Love. Se ela vai perder. Bora, Uber! Quando eu tô falando. Ela tá apaixonado, bicho. Sei, que você nunca soube fazer. Sem mil com quem quis. Tô de GDC. Gosto. Ao lado. A bater o dedo eu volto. Ela não vale um real. Mas eu adoro. E que é que tem aquele amigo que fica porra e fica ligando pro ex ou pra ex aí? Cadê, cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê aquele cara que não pode beber uma? Aí ele pega o celular, começa a mandar áudio, começa a ligar. Liga de chamada de vídeo. Será que tá pra cá? Ou será que tá pra cá? Cadê? Cheguei, ele se perdeu pra ir de engraçado. Aquele cara que não pode beber um pouquinho e já dá saudade. O Bob nem conta mais. O Potter muito menos. O Tomate diz que chora na chamada de vídeo. Volta, diga só. O Jonas não pode beber que dá saudade, diz agora. Que fase. Tua mais de duas horas ensaiando uma recada. Chico e Adriane Moraes. E aí, Chico? Já tamo juntos. Ela é só apertar o verdinho que liga. Me vê uma dose pra mudar minha o vida. Incansável.